Então, 32116, desça para 2000 pés, o ajuste na 020, livre LS, a porta blindada. 2000, vai informar estabilizado, 32116. O 1962, desça para 4000 pés. É 4000, Vivi, 962. Oceania 6255, no solo 04, a livrar CMI, solo Salvador em 121, decimal 10. Solo 21, 10, 6255. Bom dia, Xenai 6255, livre. Oxenai 6255, livre, táxi de Alfa e Juliette, portão 02. Alfa Juliette pro 02, 6255. Uma 09, aciona identificação. Boa tarde, o 4076, final agora 2 milhas e meia, baixo trabalho. Azul 4076, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 109. 4076. 02, é o segundo portão, 02, livre táxi via Juliette. Ok, livre táxi via Juliette, 02, obrigado. Controle Salvador, Papa 76, no solo 07, ao livrar, chame solo Salvador em 121, decimal 10. Ao livrar 21, 10, azul 4076. Bom, Bravo 3, localizador visual. São 3216, complete final LS, chame a torre 11895. 1895, 3216, bom dia, bom trabalho. Boa. 1962, desça para 2000 pés, o ajuste no 020, autorizado, a final LS foi reportabilizado. 3000, Botanac, foi estabilizado, 962. Papatango, Juliette Bravo Delta, contato radar, a 701 milhas, Nordeste, Salvador, voo na Pro de Golf para interceptar a chegada a Golf e reporte para a descida. Pro de Golf, reportar a descida, Juliette Bravo Delta. Aguarde antes da Juliette para ingresso no pátio. Alfa, aguarde antes da Juliette, o 09, azul 4076. Azul 4463, eu solo. É, escuta. É, qual o nível solicitado para Ilhéus? 180. Está autorizado então, Ilhéus, nível 180, via Golf 677. até Coral. E após segue conforme o plano. Decola da 1-0, saída Coral. O controle 120 decimal 8. Transponder 5411. Azul 4463. Correto, Azul 4463, chame pushback e acionamento. Chamará. Só no Azul 4076? Prossiga. Poderia ingressar aqui pela Aquila e aguardar no pátio, na posição? Autorizado. Ingresse via Aquila e aguarde no pátio 3, posição. Pelo 43 aguardando 09, 4076, obrigado. Cara. Salvador, boa tarde, bom dia, o Xané 6213. O Xané 6213, bom dia, está autorizado Galeão 360 nível, via UP November 857 até Mouros. A decolagem é da 10, saída Tael, Leda e após Leda, direto Irume. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5404. Ok, então está autorizado 360 para o Galeão, via UP November 857, depois Mazo, Monso, aliás, decola pista 10, Dael, Leda, Irume, e 208 após 5404. Correto, o Oceané 6213, chama o pushback de acionamento. Afirmativo 6213. Controle, Oceanair 6356, vai interceptar o ILS na Pro 050 devido a formações. Oceanair 6356, ciência autorizada a interceptar o ILS, nesta Pro, a reporta briga. Vai reportar. Oceanair 6262, estabilizado aqui para visual. Uno 962, complete final LS, chame a torre. 1-1-8-9-5. 2-5, obrigado. Salvador, voo 1-8-6-4. Nível 3-5-0, Marcelo. E voo 1-8-6-4, autorizado Maceió. 350 via UP Zulu 17 até Orago, pós direto Maceió, decola da 10, saída Puca, transição Caju, controle 120 decima 8, transponda 5423. Rotatória visual vem remar. Tango Índia Bravo, sente que a minha torre 1-8-9-5. 1-8-9-5, grato. Décima 1-0. 2-1-1-0, livrar 3-2-1-6. Lança, proteção da base, lança o seu foco. Eu já, pois, já vou direto, Marcelo. Isso ali, obrigado. E tá pronto, pronto para o push táxi, no 864, está no 9. Ok, no portão 09, está autorizado, chame para o táxi, aguardando a coordenação da saída. Tá, livre por chama táxi, 864, obrigado pela ajuda aí. Alô? Salve, Salvador, bom dia, tá 32-16, livre a pista via Fox Trot. Tá 32-16, boa tarde, tá autorizado o táxi via Alfa, reporte na Juliette, pra ingressar no pátio. Táxi Alfa, reporta na Juliette, tá 32-16. O Azul 4076, a Infraero remanejou o céu para um novo portão aqui, o 01, porém também encontra-se ocupado pelo Embraer da companhia. O mesmo vai pedir o pushback em mais um instante. Aguarde no pátio para ingresso. Aguardando, 4076. O 962, para informação, temos um helicóptero que está aproximando para enrimar, não interferiram no seu pouso. Obrigado, tá, visual. Boa noite, André. Golfo Mike Alpha, já visual, como sempre. Golfo Mike Alpha, sempre aguarda a frente. 404. Ok, o controle autorizou a saída Puca-Jamo, aguardando a autorização do mesmo para prosseguir direto para Maceió. E o senhor também pode, via DOV, modificar a roda do plano de voo, ok? Salvador para Maceió, seguindo essa roda. Vamos tentar. Muito obrigado. Ok, chame táxi. Vamos lá. Táxi 3216, táxi no Alfa, antes da Juliette. Ok, TAM 3216, livre ingresso no pátio via Juliette, portal 03. Táxi via Juliette, portal 3, TAM 3216, obrigado. Sou instalador Golf Mike Alpha. Golfo Mike Alpha, prossiga. Rotatória, visual vamos, gente. Ida, Puca-Jamo Zumbi. Puca-Jamo Zumbi, muito obrigado. Agora vai dar certo. Obrigado, para a para pouso na Enrimar, reporte na final de 3 milhas. Passará. Posso dia na sua para sobrevoo, espera visual. Papá Romeu, até o Romeu Gol, assistente. Sei que eu tenho esse helicóptero aqui no pé fazendo sobrevoo na região do Bonfim. Ficará assim, até o Romeu Gol. Autorizado, pistão zero. 140 graus, 10 nós. Reporta helicóptero na aproximação para ele ponto a 3 milhas da cabeceira no 7. Autorizado, pouso 10, Oxenar 63, 56. Tango de abraço, frequência livre. Salvador, no 864 do táxi, 1h55, 162 a bordo, perna da Caju. Ok, boa noite, 64, está livre o táxi pelo pátio Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre 1895, boa viagem. Pátio Índia, ponto de espera 1895, obrigado, 864. O Azul 4076, após a passagem de um Boeing Bagul que está taxiando pelo pátio, prossiga para o gate 9 agora, foi machucado novamente o portão. Gente, passa a passagem do Gol, segue para o 09 Azul 4076. Vento 140 graus, 119. Alfa. Vou direto pelo. Direto pelo, direto para o céu. Papá, papá, Yankee, Oscar, Foxtrot, desça para nível de voo 050. 050, Yankee, Oscar, Fox. Chalé 6356, no solo 07, ao livrar, chame solo Salvador em 121, décima 10. 21, 10, 6356, boa. Salvador, Oxenar 6356, livrado. Boa tarde, Oxenar 6356. Livre táxi via Alfa e Juliette, portão é o 612. Alfa e Juliette do 612, Oxenar 6356. O Gol 1962, observe a aeronave da Azul à sua esquerda, ingressando no pátio principal. Siga a mesma, o seu portão é o 07. Aeronave da Azul, gate 07, obrigado, Gol 1962. Alé? 0 da 1, 0. Gol 1864, autorizado em linha decola, pistão 0, vento 130 graus, 129. A linha decola da 10, 1864. Rumba 09, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 0110. Limite QD Mike 1000 de Simbra. Alfa, no solo azul 9, confirme questão de parte. Gente, tem condições de realizar backtrack na pista? Gente, autorizado o backtrack, livre via primeira direção à esquerda. Papapá, Yankee, Oscar, Fox, Fox, informa o tráfego, sua posição de 2 para 1 hora, 5 milhas, rumo Nora, Nordeste. Mantendo 4 mil pés, um eco 1110. O senhor irá ultrapassar o mesmo. Yankee, não visual contrário, até o Fox. November 313 Alfa Kilo, controle. Confirme a sua posição, não recebo no radar. 20, semicontrole Salvador, 120, decimal 80. 208, muito obrigado, senhora, excelente trabalho a todos. Passinha 3, prossiga. Estamos aguardando só o operador de FIA aqui pra gente sair. É o pessoal da empresa aí, quer como ter contato aí com alguém para poder operar pra gente sair. Ok, irei informar aqui a Infaro para ver se eles providenciam aí o operador de FIA. Quando o senhor tiver com o FIA desacoplado, chame para o push. Gente, agradeço muito, chamaremos. Valeu. Mike, Golf, Mike, prossiga. Já prosseguir para Salvador? Ok. Atenção, condições visuais, reporte no Fora da Barra, o Mike, Golf, Mike. Salvador, Força Aérea 2704, na prova de bom, fique à descida. Força Aérea 2704, desça para nível de voo 050. Para 050, Força Aérea 2704. O Yankee Oscar Foxtrot, desça para 2 mil pés, o ajuste no 020 autorizado, a sinalização foi responsabilizada. 2 mil no 020 ILS X-Ray reportará estabilizado em Yankee Oscar Fox. Rumba 09 para interceptar o localizador, curva direita na proa 050, reporte estabilizado. Desça até 3 mil pés. 050, curva direita, descendo a 3 mil pés. Controle, qual que é o número na aproximação para o aeroporto que a gente leva? Número 1. Ok, ok. Quatro, na 1, pronto para puxar e acionamento. Ok, boa tarde, Gol 2067, para cópia. Gol 2067, autorizado Guarulhos, 360 nível via Upzulu 10 até Piraí, após direto Umbad, interceptou Upzulu 44 até Pagog, a decolagem é da 10, saída da El, transição ótima, o controle 120.8, transponder 5433. Dado Guarulhos 360, via Upzulu 10, Piraí, Bad, Upzulu 44, Pagog, Termite da Estade. Decolada 10, da Eoleda, ótima corrida. 20.8 é o controle, 54.53 é o transponder, 067. Correto, o voo 2067 chame pushback e acionamento. Chamará o 067. Aqui Golf Mike, prossiga. Gente, reporte indo através do Parque do Iguaçu, Mike Golf Mike. O Rio em Costa Forte, estabilizado por ILS, extensão após externo à base da 17. Bianchi, Oscar, Foxtrot, se coordene com a torre na frequência 118, 95. Torre 1895, Bianchi, Oscar Forte. Rumba 09, desça para 2.000 pés, autorizada a finaliza, passabilizada. Passa 2.000 pés, autorizada. 1864, sendo centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. 2545, alterna 2005, bom dia, boa tarde, voo 964. Boa. Controle Salvador, Papa Centro Leste Bravo Delta, para iniciar a descida. Juliette Bravo Delta, desça para 4.000 pés, o ajuste no 020. A 4.000, Juliette Bravo Delta. Plano. Está presente, propõe, está passando externo, baixo travado. Opa, gente, até o Foxtrot, entendido? Regra de voo, instrumento cancelada aos 27. Autorizado, base pela direita, 17. Autorizado base pela direita, 17, Anki Oscar Fox. Sou Salvador, azul, 4463, pronto para táxi, 97 a bordo, 2,55 de autonomia alterna, Salvador. 09 está na Albuquerque. 09, mantenha a aproximação, reporte no marcador externo. Será? FAB 2704, autorizado, direto pelo. Autorizado, direto pelo, 2704. Voz autorizada a 17, Yankee Oscar Fox. Confirmar que chame a torre 118, 95. Ai, graças. parador é o TAPATAPA Micro Mike. Tudo boa tarde. Tá, Mike of Mike, mantenha esperando falar de Itapuã, aguarde instruções. Aqui a intenção do Mike of Mike é fazer um sobrevoo ali em busca da vida e regressar para Salvador em seguida. Gente, via linha litoral, reporte cruzamento 35. Parada cruzamento 35. Ok, separado para cruzamento 35. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4463, ponto espera da 90, pronto. Azul 4463, a linha decola sem parada? Afirmo. Autorizado, a linha decolar sem parada, pista 10, vento 120 graus, 149. A linha decola sem parada, 10, Azul 4463. Alá, Paianque, Oscar Foxtrot, no solo aos 30, confirme. Frequência livre estacionar. Frequência livre estacionar, Yankee, Oscar Foxtrot. Pode armar, tá bom, Matheus. Comandante de Salvador, Força Aérea 2704. Fiz um pequeno desvio à direita, por cerca de 3 minutos para dar a informação. Passada 2704 autorizada, após o desvio, vai pelo. Ativa, após o desvio, retorna a rota para pelo. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 149. Uma 09, autorizado pouso. Azul 4463, decolado aos 32, chame controle de Salvador em 120, decimal 80. 2080, muito obrigado, uma boa tarde. Alvenda 313 Alfa Kilo, sim. Reporte visual com local de pouso. Boa tarde. Controle Salvador, boa tarde. Azul 4463 na saída coral. Azul 4463, boa tarde. Contato radar, curva para nível de voo 180 e voo direto coral. Está presente direto coral para 180. Muito grato, Azul 4463. Acionamento na posição. 6293, coordenação com a equipe de solo, acionamento na posição, chama pronto para o pushback. Chamada para o pushback. Coordenação, obrigado. 6293, Alfa Kilo visual. Alvembra 313, Alfa Kilo, frequência livre. Obrigado pela colaboração. Corre Salvador, Mike of Mike para cruzamento 22. Mike of Mike autorizado cruzamento 22. Mike. 109 no solo aos 33. Confirme condição de ingressar para o pátio listado presente. 7. Autorizado. Só Hotel Romeu Golf, chame a torre 1895. Chame a torre, Hotel Romeu Golf. Torre, Papá Romeu, Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, a torre. Já está retornando em imagem já no setor norte. Gente, Papá Romeu Hotel Romeu Golf, vento 120 graus, 13 nós. Reporte no solo controlado. Reportar a solo controlado, Hotel Romeu Golf. 704, desça para 4.000 pés. Com ajuste no 020. 704, descendo para 4.000 pés com ajuste no 020 e já retornando para a rota em direção ao meio. Controle Salvador, passarinho 22, 30, transfere, bom, boa tarde, no ideal para descida. Passarinho 2230, boa tarde, aciona a identificação, vou na prova de Amã, para interceptar a chegada Amã, desça para nível de voo 060. Identificou na prova de Amã, vai descer para 060, 2230. Voo 2067. Gente, já dá meu gosto. Falou, só confirmando, o Gol 2067 vai aguardar alguma aeronave? Autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 070. Aguarde. Papa Tango, Juliette Bravo Delta, Papa Luna, complexo final LS, chame a torre, 1895. Bravo Delta. Série 2704 atinge e mantém 4.000 pés. Seu Bravo Delta. Oi, Juliette, Bravo Delta. Mantém a aproximação, vai autorização de pouso. Bravo Delta. Aí é o Mike of Mike. Mike of Mike, prossiga. Ok, está no retorno para pouso em Salvador. Edu 2230, voe direto Duna e desça para 4.000 pés. O ajuste no 020. Direto Duna, desce para 4.000, 2230. Sem interferir no eixo da 10 devido a tráfego em aproximação. Ok. Autorizado, a finalidade foi responsabilizado. Conselho 2704, descendo para 2.010, autorizado sinal ILS. Reportar estabilizado. Tá 3804, desça para nível de voo 050, número 3 na aproximação. Mantenha a chegada ou pode voltar? Especialmente mantenha a chegada, eu tenho 3804. Sete Otama, confie para o táxi. 3, estou autorizado, táxi 71, táxi é Índia. Lançaram no 021895, ajuste no 020. Informativo no 020, empate Índia, 2295. Passo para Sérgio Dovian, que está autorizado, chamará o 067. Gente, quando possível, informe seu estimado de pouso, o 90313 na sua fila. Ok, tomara. Na tarde, continuando alocado o 0224. November 313 Alfa Kilo, sempre troque o seu transponder para 5435. 5435. Transponder 5435, November 313 Alfa Kilo. 5435, transponder. Motor de Salvador, azul 4463. Prossiga. Seria possível coordenar o 4463? A proa da posição e o COSB? COSB 4463, sim, se aguarde. E é o Mike of Mike. Mike of Mike. Prossiga a aproximação ao oficina 7. Mike. Mike confirmando, a intenção é pouso cabeceiro no 7 ou prosseguir para o PAT? Se possível, direto o PAT 0 está. Gente, vai ter condições de estabilizar nessa proa ou considera 2704? Afirmativo, já estabilizado e aguardando interceptar o eixo. Eu posso interceptando o eixo, considera 2704. Reportará 2704. No 3, pode estar pronto. Xané 62 no 3, autorizado alinhar e manter, piscina 0. Alinha e mantém, 2 1 3. Capatão, Juliette Bravo Delta, no solo aos 4-2, ao livrar, chame solo Salvador em 1-2-1, decimal no 0. 2-1-1-1, Juliette Bravo Delta. Poderia confirmar o PAT, queira prosseguir? 3-1-1-1. Ok, autorizado, Alfa, aqui no PAT 3. Né, 62, 13, autorizado a falar, pistão no 0, vento 120 graus, 12 nós. Iniciando a colagem 62, 13. Azul 4463, serviço radar encerrado, a 4 milhas para a posição Coral, chame Ilhéus 120, decimal 1. Decimal 201, obrigado, uma boa tarde. Boa. Vitória, boa tarde. 04, visual com o campo. Afirmativo, estabilizado no localizador. Da minha torre, 11895. Chamando torre, 118, decimal 95, grato pelo apoio, bom serviço. Grato. 4, chame controle Salvador em 120, decimal 80. 08. 11895, adiciona 020. Comune 20, autorizado, ataque de telefone de 010, lá 95, obrigado, 067. Azul 4089, aguarda. Compra para Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva, aguardar. 1864. Chaveiro 2230, desça para 2000 pés, o ajuste no 020. Autorizada a finalização, reportabilizado. Para 2000, autorizado ILS, reportar estabilizado, passarei do 2230. Então, 3804, desça para 4000 pés, o ajuste no 020. 4020, está aguardando o circulador, né? Então eu irá ter que, para o sequenciamento, manter a presente proa e o limite será o localizador, então a 3804. Tá bom. Vamos manter a presente proa, limite é o loss, testando para 4000 com 1020. Muito boa tarde, voo 2067, ponto espera 10, visual com o tráfego nacional. Voo 2067, após passagem da aeronave, autorizado a Nery manter pista no zero. Após o tráfego, a Nery manter 10, voo 2067. No solo aos 48. Posição de livrar a via primeira direção esquerda para o pátio militar? Negativo. Sim, está autorizado o ingresso para o pátio militar. Direção esquerda, direção ao pátio militar, posição 2704. À direita, a saída será Dael, Leda, Sazda, Serra, Alfa, Serra, Delta, Alfa. Via Piso 44. Controle Salvador opera 120, decimal 8 e o transponder 5442. Gente, autorizado para a vitória, nível 340, decola da 10, curva direita da EL, Leida, Sazda. Piso 44, via, controle 1208 e o transponder 5442. Azul 4, 0, 9. 4089, contingente está correto, estamos prontos para o tiver funcionamento. Uma hora e Papa Tango Vitor Kilo Quebec, prossiga. Do Vitor Kilo Quebec, circulou de Silveira para a Feira de Santana, Serra do Almeida José Delta. Está atingindo agora em Mateus 3.510, ultimando Feira de Santana para Oroveia 27, Oroveia 27. Está 4 horas de autonomia e 062 no seu B, 062 no seu B. Tango Vitor Kilo Quebec, gente, mantenha as condições visuais, na presente encontra-se no espaço aéreo Golf, frequência livre para autocoordenação. Papa Tango Vitor Kilo Quebec. Então, 3804 para interceptar, direita, proa 070, desça para 2000 pés, rebol estabilizado. 60 na proa 2000 para interceptar e estabilizar, autorizado de alerta 3204. Papa Tango, Vitor Kilo Quebec, transponda 0223. 0223, chame a 6254. Açaredo 2230, Passaduna, complete final LS, chame a torre 11895. Vai chamar 1895-2230. Volga 067, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000, voo Leda. Após 2000, Leda, gol 2067, muito obrigado. Chané 6213, chame o centro Recife, frequência 1251, Alter 13325. 251-3325, Recife, 6213. Estacionamento no 9, o Azul 4084, oh, desculpa, 4089. 4089, sou autorizado, se aprontar. Sim, chama lá. 2230, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 149. Em livre pouso, 2230. Novembro 3-1-3, Alfa Quilo, serviço radar encerrado, a 2,4 milhas, Oi, Salvador. Mantenha-se em condições visuais. Ao ingressar na terminal de Ilhéus, chame o mesmo, na frequência 120.1. Boa. Boa, 3804, está localizador 47. Tá, 3804, complete com a torre 11895. 29, boa tarde. Boa, concurso. Obrigado, bom trabalho. Autorizado RJ nível 360, decola pista 10, curva direita. Saída da El, Leda, Sajda, Terra, Alfa, Terra, Delta, Alfa. Via Pesulu 44. Pois aldeia, posso prosseguir conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 1208, transponda 5453. Nós estamos autorizando 360 para Santos Dumont, Pesulu 44, volta da 10, curva direita da El, Leda, Sajda. 1208, 5453, o código. 6254, completamente está correto, tinha pronto, push de acionamento. Tomará. Push Ocean Air Alpha Victor Hotel, solicita push do 612 para remota 13. Seu Victor Hotel? Gente, o Alpha Victor Hotel está aguardando em reboque. Gente, Alpha Victor Hotel aguarda, a infraero já está aqui do lado. Salvador, está 32 no meio, informação Lima, autorização Fortaleza. Autorizado Fortaleza, nível 370, decola pista 10, curva à esquerda na saída Momo Frutti, via Pizu 19. Após Bangu, Abukui prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 1208. E o transponder 5451. Pode confirmar a saída? Momo Frutti, Mike Oscar, Fox Romeo, Oscar Tango India. Autorizado Fortaleza nível 370, peso 19, decolada 10, curva esquerda, saída Momo, Frutti 5451, né? Transponder e controle 1208, tá? 3216. Aerovia Pesugo 19, estão prontos para tiver de treinamento, estão 3216. Portarão 16. Para o táxi azul 4089, 94 POB, 3 horas e 40, alterna Galeão. 089, autorizado o táxi via Pati 1, taxiway India, considera pistola 0, chame Torre Salvador em 11895, ajuste no 019. No 019, vai Pati India, considera Torre Salvador 019. A livrar 21-0, passageiro. Cófago, 867. Autorizado Brasília, nível 360, decola pista 1-0, a curva à direita na saída Abrelefa, via piso 1-7. Controle Salvador, opera 1-2-0-8, transponda 5-4-4-5. Não 360, CW Abrelefa, decola da 1-0, primeira curva à direita, após 1-2-0-8, transponda 5-4-4-5. 867, procedimento correto, pronto, pushback, funcionamento. Aqui formar, pronto, voo no 867, obrigado. Salvador, boa tarde, pastor 87. Professor. Está no pátio da autoridade, plano para ir aqui no 085, 4 horas e 10 de autonomia, 09, POB. Você confirmou a hora da OBD? No 630. Passaria 2230, livrou? Pastor 17, aguarda cópia. Aciona e aguarda cópia, pastor 87. Passaria 2230, está autorizado Alfa Juliette, remota 12, pátio 1. Alfa Juliette, remota 12, passaria 2. Salvador, está 3206, pode dar cancelamento no... Flick. 3216, está autorizado, chama para um táxi. Autorizado para um táxi, 3216. Azul 2771, não tem identificação? Eia, ao livrar, chame solo Salvador em 121, decimal 10. 121-10, consolo da 3204. Já. Vale. Ou 1255, aciona identificação autorizada a chegada BOMF, desça para 4010. O ajuste no 020. E na BOMF, até 4010. Pro 4, autorizado Alfa Juliette, posição 11, parte 1. Alfa Juliette, posição 11, da 3204. 42, desculpa, 4089. Voo 2067, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 1251-3325, boa tarde. Boa. Azul 4089, decolado aos 59, chame controle Salvador em 120, decimal 80. 08, obrigado, bom trabalho. A Azul 4089, boa tarde, contato radar, suba para nível de voo 340, voo direto Leda. Direto Leda 4089. Descido Azul 2771. Azul 2771, desça para a nível de voo 050. 050, Azul 2771. Voador Aracaju, 090, via Buf 677, decolada 110. Primeira curva à toma esquerda, toma. Saída Conde. 1208 controle, acione 02. 64 no transponder. Aguarde. Guardo. Chame estacionamento. Para o táxi 32 na meia da 134, 320 e São Luís. 32 e meia, segue via 11 Alfa. Ponte Esperada 10, Torre 1895, CNH 1009. Alfa, Ponte Esperada 1895, obrigado. Foram 4 minutos do Vitor Hotel. Solo Alfa, Vitor Hotel. Alfa, Vitor Hotel, está autorizado início do rebote na posição 6. Mantemos escuta permanente. Do 6 ao 13, autorizado na sua escuta. Meia Alfa Vitor Hotel. O 3, 2, 1, 6, ponte guarda 1, 0, pronto. 32 no meio, dois lados, alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 149. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10, 32 no meio. Azul 4089, o centro Recife autorizou direto Golf, Índia, Delta, Oscar, Delta, G-Dog. Direto e Dodge, melhor ainda, tá passando uma centena. Thank you. Salvador, passei o sete. De autoridade já acionado 4 horas e 10 para IDC 09 POB. Pela matrícula, pastor 17? 2287. Você é 2287? Positivo. Salvador IDC 085, decolada 10, primeira curva à direita no corredor Axé, até a liberação do controle, restrito 1000 pés.